dois, só o Salvador. O meu no 42, por gentileza, solicita qual é a nossa sequência para acionamento. Vamos lá, só um minutinho. No 984, tá bom também. No 984, é isso? No 984, para Aracaju, está com previsão para a próxima hora. No 884, qual que é a hora que você falou de voo? É para 18. 884, se o senhor for dentro do nível do passo a passo, a gente consegue liberar sua decolagem para Aracaju, tá ok? Qual o nível? O nível, até o nível 140 que o senhor pode ir. Podemos ir. Tá ok, eu não tô com plano no sistema, assim que tiver o plano no sistema, a gente coordena pra sua decolagem, tá ok? Estamos forte abandonador, eu via para voar pra bordo. Um minutinho. Ok, gol no 966, ok. Aciona identificação, gol no 966. Aqui para acionamento após a liberação. Então 3193, número 1, para o acionamento. Azul 4089, número 2. Passaredo 2230, número 3. Tão 3805, número 4. Trip 5447, número 5. Oceaner 6315, número 6. Oceaner 6147, número 6142, número 7. Paulo, muito boa tarde, gol 9075. 9075 pra Eliel? Isso, pode ser o 120, 130, 140, o que foi? O 9075, afirmativo. Se for dentro do passo a passo, a gente consegue coordenar sua decolagem, tá ok? Só que você teria que voar até o nível 140. Ok, a gente aceita o 120 ou 140, se ela estiver disponível, a gente ainda escuta pra conta. Tá ok, pra Eliel eu vou tentar coordenar o 140 aqui com os órgãos pertencentes, pra aguardar só um minutinho pra sua conta. Escuta, obrigado. Não, é... No caso, essas aeronaves para o passo a passo seria, no caso, Aracaju, Maceió, é, no caso, setor sul, Ilhéus e Porto Seguro apenas, ok? A terra inicialmente o voo Duna, estamos estabilizando o lock. E tentar aqui a coordenação, ajude. Voltando? Afirmativo, a gente já tentou até essa sugestão aí pra ver se a gente fazia com a coordenação com os controles, só que infelizmente não vai ser possível porque tem um trecho de 80 milhas que fica sem comunicação, que fica no caso entre Porto Seguro e entre Porto Seguro e Vitória. Aí por conta desse trecho não vai ter como liberar o seu plano, tá ok? Por gentileza, a procedência do achamento é 3.4. A gente passa essa informação agora, mas posso verificar e passa a posição do senhor. Ok, então a gente vai verificar aqui essa notícia. Plano IAC. Sua transmissão, confirme. Precisa também do código transponder da aeronave. Obrigado, achamento 3.4. Vou corrigindo, com 1.966, obrigado. Papa Romeo, Fox da Serra Alfa, autorizada a aproximação ILS. É, o Fox Alfa, Coral, curva direita, cabeceira 10, código transponder 0260, controle 119, decimal 35. Ok, então um paralelo 140, direto da rota do plano, Coral, curva direita, pista 10, 0260, 1935, voo 9075. Tá correto, 9075, chama pra pushback acionamento. Tá lá. Tente Alfa, completa aproximação, torre 118, 95. 95, boa tarde, obrigado. Torre Salvador, é o Sierra Fox Alfa na final, baixar e trovar. Calma, cara. Não, cara, na final, baixar de travada. É o Sierra Fox Alfa. Estabilizado no lote. Mike Eco Delta, torre 118.95, deve. Só um minutinho, tá? A gente tá aqui com o centro de Recife, tá tentando uma coordenação aqui pra ver se a gente libera o seu plano. Só um minutinho. Yankee Delta Charlie, prossiga. Yankee Delta Charlie, ok, de Veracruz pra Salvador. Mantenha-se visual, código 033, aposta através do Parque de Pitotu, Yankee Delta Charlie. 0123, ok, gente. Gol no 097, desce para 4.000 pés, altimetro 1 no 093, acende identificação, vigilância. Segue. Essa autoridade de alto chegou em sua Juliette. E prossiga. Porta no ponto ideal de descida, mantenha a escuta, o Chanel 6314. passando o Yang Delta Charlie. Boa tarde. Aproximar direto do Pátio da Aerostar. Final 97, baixar os trabalhos. Juliette, cruza o pátio principal e chama na Lima. Firmo. B66, contato radar estabelecido agora 77 milhas de Salvador, reautorizado para 5000 com altímetro 10, 13, voando Duna, ou 1966. Dura chamando em 1142? É 1142, um minutinho. É 1142, solo Salvador. Tudo bem, Salvador. Quando passa a informação de que para. A falha de comunicação está ocorrendo no sul da Bahia. Nós estamos comprando para Recife. Que vai ser autorizado já posso pedir cópia? Negativo, a falha de comunicação está no centro como um todo, tá ok? A gente não tá liberando, não. O pessoal não está liberando lá a princípio, mas eu posso tentar fazer o seguinte: no seu plano, como é Recife, eu posso ver se eu consigo encaixar o senhor no passo a passo e liberar seu plano. Eu teria condições de voar no 130? Aguarda só um minuto, já te chamo de volta. Afirmativo, voa no 130. Tá ok, vou lá no 130, vou tentar coordenar pra liberar seu plano, só no G. Tá joia, tô na escuta, obrigado. Quando o Vazar, eu sou 4116. Tá certo, 4116. Autorizado Lima, Mike Quebec, né? Quebec mantém a posição. Mantém a posição e chama o solo e torre 1895. Afirmo. 5 18 95. Como no 097 é o controle. Tem condições de voar Duna? Ok, autorizado Duna, dessa 2103, livre LS, pista 10, reporta estabilizado. Dois traseiros a bordo, a gente tá pedindo pra entrar, ele tá no pátio 4, é isso? Tá ok. Cena 63, 5. 5. Companhia. Meu no 42, pronto pra cópia. Demantio. Autorizado Recife 350 via Brusque 58. Pucaracaju é a subida, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. Código 5401, controle 11935. 50 Recife, Pucaracaju decola na curva à esquerda, controle 5401, controle 1935, 6142. Correto, tá pronto para posicionamento? Negativo, vai dar um embarque ainda. Tá ok, chama para posicionamento. É o louco 412, muito obrigado. Você conta, nós. O... praticamente cavoque. Ô, Paulo, teria uma previsão pro 6315 do Xanã? 6315, por enquanto, setor sul, a gente está sem previsão. O setor norte foi restabelecida a comunicação, tá ok? Tá bom. Siga. Matheus, o senhor está aqui como número 7 agora, tá ok? Tem condições de você fazer a coordenação do nosso voo junto ao centro? É, você nos autorizar aí até a estrada da carteira. São 40 minutos de voo. Só um minutinho, só um minutinho, passareiro. Azul 416, táxi autorizado, Alfa, Juliette, vai seguir o polo, meta portão 09. Alfa, Juliette, segue o polo, meta portão 09. Paulo Gol no 884. 884, para cá, só um minutinho eu já libero seu plano. Está recebendo as informações com o Centro Recife aqui? Quase um minutinho que eu libero o plano. Tá ok, era só para saber, vai ser no 140 ou vai poder ser mais alto? Para facilitar o seu plano, você... Não, no caso Aracaju já está liberado, tá ok? Você tornou. Já te pago a sua conta, só um minutinho. Tá ok, tá legal. Um 884, pronto, cópia. Um 884, pronto, cópia. Escuta, no 884. Aracaju, atrasado, 230, via Golf 677, subida para o Aracaju. Curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5425 é o código, 11935 é o controle. Autorizado 230 para Aracaju, decolando da pista 10, com primeira esquerda no perfil da Pucaracaju, Golf 677, 5425 transponder e o controle 11935, gol 1884. Ótimo, para posicionamento. Para 1884. Solo é o passareiro novamente, desculpa estar te pedindo, sei que você está preocupado conosco também, mas que nós embarcamos os nossos passageiros por acá em Porto e o processo de desembarque demora aproximadamente 20 minutos. Se você achar que tem condições de coordenar nosso voo, eu já poderia presenciar o reembarque. Ok, passareiro, porque a gente recebeu algumas informações, acredito que a princípio vai, a gente vai conseguir liberar alguns planos para o setor sul de Salvador, só que espaçadamente. Então eu preciso saber essas informações que está com o meu supervisor agora e já te passo a posição, tá ok? Tá ok então, obrigado. Só para nos posicionar, o setor sul qual seria a nossa posição? 3. Informação para a aeronave aguardando cobra. A gente recebeu a informação agora que será autorizado começar a autorização inicialmente para o setor sul, exceto quem irá passar pela terminal da Leão, ok? Então, o primeiro para a cobra fora desse sistema será o 3805, tá pronto, cobra? Pronto, passa 3805. Então, 3805. 340 Guarulhos, autorizado. A rota será Pesoluno 7, aporte Alfa Papa Oscar Romeu Tango, após Upper Whisky 1-3, aporte, após forte adequa a rota. A rota em plano. Decola no zero, curva à direita, saída Arbor Elefa, controle 119, decimal 35, aciona 5151. 1013.0, livre LF. 2006-2013, igual 966. Livre LF. Pode interceptar o plano anterior. Decolando a 10 em curva direita, elabora Elefa. 1935-5151 para 3805. Ok, reporta piloto Cush da 3805. Portarão. Salvador, é o Shiner 6321? Fogo autorizado, vou lançar 97. Autorizado a descida até o nível de voo 050. Aciona a identificação, meu 314. Obrigado. Shiner 6315, cobre. Pode dar, prossigo. 360 Guarulhos, autorizado. Via Upzulu 7, a ponte. Após o Pesulu 1-3, forte, após até com a rota do plano. Recola no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, aciona 5171. Podemos lá toda a autorização novamente, foi totalmente sobremodulado, 6315, não copiou nada. Ok, 360 Guarulhos autorizado, 6315, via Pesulu 1-7, aporte, Alfa Papa Oscar Romeu Tango. Upper Whisky 1-3, até forte, Fox, Oscar, Romeu, Tango, Índia, após se adequa a rota do plano. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 35, aciona 5171. Autorizar 360, queda por isso 97, aporte, aciona o Índia, 1-3, sobe, 1935, controle 5171, transponder. Decola da 10, na Arbora Elétrica, forma final do plano de voo totalmente diferente da autorização que temos aqui, tá bom? É isso, todas as aeronaves seriam pro setor sul, exceto o terminal Rio, que é o que foi passado até agora pra gente, como um exemplo, Guarulhos, São Paulo, Belo Horizonte, Confins, vai seguir essa rota, pelo Lula 7, aporte, o Whisky 1-3, forte, e após se adequa a rota do plano, após a posição forte, Pesoluno 1-3 já em contato com o centro Brasília. As aeronaves para Brasília, aeroporto de Brasília, vão seguir a rota normal. É a informação que temos até agora aqui. 3-2-1-5. Fala Salvador, gol 984. 884, possível. Está sendo confeccionada uma mensagem aqui? Estava das condições. Atistano, monta. Porém, aqui negão no 0 no 3, vento predominante 170-09 nós, temperatura no 3. Boa noite, 84. Tá, graças a Deus. Vou tentar atualizar novamente aqui, ver se você tá funcionando normal pro ativo. Paulo, passaria do 2230? O 230 tá aguardando ainda confirmação da destinos diferentes que foi pago anteriormente na informação, ok? Nós estamos na escuta, nós somos do próximo. Negativo, as duas aeronaves copiaram anteriormente, são Guarulhos, foram autorizados, estavam depois, senhor. Continua como número 3. Ok, obrigado. Negativo, a gente tá aguardando confirmação do centro, ok? Tá aguardando. O T3805 e o Xanam 613 no 5, só formação para acionamento, eu vou ter que aguardar confirmação. Informação junto ao centro. Eles passaram algumas informações pra gente de frequência que tem que ser confirmada ainda, ok? Então vai ter que aguardar inicialmente para o pushback acionamento. Ativo, minha 3195 tá feita, então vendo o Recife, qual que é a posição pós-fortil, porque a rota do plano é totalmente diferente. Eu vi a pós-fortil que voa, minha 3195. Ok. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 1097 na 3 escuta. 1097 Taxi Alfa, Kilo Pat 3, posição 10 do Pat 3, atenta às sinalizações só. Alfa, Kilo, posição 13 do Pat 3. Posição 10 do Pat 3. 10 Pat 3, obrigado. São Paulo, autorizado, 1 no meu pé, da coluna 7, cor direita, por baixo, chefe. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 01 no 53. Campeão B no par 5, quilo lógico. Par 5, entendido, quilo meu lógico, se não me taxa, 295. Boa tarde, igual 966, Libra. 966, Taxia, Alfa, mantente com aquilo. Alfa, mantente com aquilo, igual 966. no 966 confirmando manter a posição de daquilo, aguardando confirmação de parqueamento. Até nada daquilo. Não, vou 966. Gol no 966, taxi de Alfa Juliette, próximo do través da posição 0708, fica atento ao sinalizador que vai ser encaixado na diga remota no 3, que está em obra no pátio 1, porém vai ficar atento à sinalização em solo, próximo, gol no 966. Alfa Juliette, próximo ao través do 7, vai seguir a sinalização em solo para a posição remota, gol 966. Eu teria uma previsão para a chanela 13 no 5? Né? Se o 63 não tem que ter uma previsão totalmente pronta do 03. 435, grato. Então a gente tá coordenando agora com o centro Recife, MC Recife, e vou passar a informação dentro de distância. Aguardar o 63 no 5. Agora, a supervisor da torre, eu vou confirmar. Passou uma guarda, minha 3. Meu pai, guardião 08. O gol no 966 mantém posição na Juliette. Mantém na Juliette, gol 966. Obrigado. Salvador, boa tarde, Aquilo Nosca. Aquilo Nosca, meu PEG, na escuta. Autoriza 2500 direto? Confirma mensagem. Autoriza 2500 direto? Autorizado direto 2500, Aquilo Nosca. Nossa, obrigado. Salvador, 393. Guarda, mantém escuta. Tiver questionamento no 056142. 42, guarda, só um minuto, era nota que você não tá agora. Xené 6315 autorizado, Coginho. Xené 6142 autorizado, puxa portátil. Gente, autorizado, 6142. Vamos, gol, o 1884, tá aqui no Novato, no Pátio 3, tá no Pátio. Autorizado. Autorizado, gol, 1884. Desconsidero, gol, 1884. Considero o tempo. Até a posição guardando push. Passaria 2230, o senhor teria uma previsão aí para nossa autorização? Por enquanto não. Acho que sendo coordenado, viu? Nesse exato momento estou passando todas as informações para o outro operador aqui. Estou aguardando essa coordenação para poder passar informações. Assim que tiver, vou passar tudo para informações na frequência. Passaria 2230. Estabilizando a localizadora, Xanel 6314. Chama 6314, completa sinal, chama Torre 11895. 1895, obrigado por seu serviço. Composto. 108, frequência livre, coordenação local. Salvador, tá 3193. Aí a coordenação, que acredito que em 10 minutos máximo passar informações pra vocês. 3-1-3. Vai passar informação ou vai ser liberado? Acredito passar informação e ser liberado, só que com certeza vai ser liberado com restrições. Não tem problema, tá bom, essa situação aqui tá ficando um pouquinho incontrolável, obrigado. Puxa acional, gol 9075, parte 3, remota 8. Gol 9075, autorizado, puxa back acional. Remota 8. Avari. Gol 1884 também tá aguardando, top. Na 9 do parte 3 também. Gol 984, tô ciente, tem uma aeronave já acionada pro setor norte, tem que passar, coordenar com esse via telefone um por um, não tô conseguindo contato com eles, então liberei pro setor sul, o gol que foi autorizado agora pro setor sul. Agora, as aeronaves aguardando pra Copa, mantém escuro por 2 minutos. Salvador, muito boa tarde, o Xaner 6 314. Confirme o ajuste de altímetro? Ajuste de altímetro? Ciente, livre pouso da pista no zero, já. Né, 6142, POB 104, autonomia de 3:33, alterna Natal. Confirma só POB 6142? 104, senhor. 104, táxi via Índia, ponto de espera da 10-2895, legal 9012, China 6142. Cliente 6142, via Índia, ponto de espera de 295. Obrigado, boa tarde. Solo 219, graças. Ah, o setor norte, desculpe, setor norte voltou as operações, vai ser coordenado para decolagem, só aguardando. Paulo Salvador, muito boa tarde, o Xaner 63, 14, reclamando. 63, 14, taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Só pra ver se eu consigo resolver esse problema agora, eu conseguiria sair visual pra ideal? Boa tarde, aguardando. Visual, eu consigo sair daí decolado aqui pra ideal? Negativo, passaram informações, mas por enquanto, interior da Bahia, setor da FIA Recife, por enquanto não, aguardando, 4x7. O gol no 884, formação 5 em companhia, taxa tá retaguarda, inicia a puxa para o ataque. Após o nome da companhia na retaguarda, chamará para o táxi do gol 884. Tá atendendo lá, obrigado. 9075, taxi via Índia, ponte espera 9012, 1895, legal 9012. Sente, 7, Navy Taxi, 10-12, no ponto de espera, 2-8-8-9-5, voo 9-0-7-5. Aguarda, você escuta. O Xanam 6314 vai manter esta Juliette guardando confirmação de parqueamento. Ele vai manter a da Juliette guardando confirmação de parqueamento. Informações de toda a aeronave aguardando cópia. As aeronaves que ingressarão ou via rota, via terminal Rio, aí são informações passadas pra gente. Terá que ser feito um CHG mudando a rota para todas as aeronaves. A rota inicial até o ingresso na FI Brasília vai ser UPA, corrigindo direto em Laos, direto em seguro, UPA November 857 até Dajel. Após Dajel, terá que ser feita a rota até o destino modificado. Aeronaves com destino Guarulhos, São Paulo, Belo Horizonte, Confins. Vai ter que seguir a rota UPA Zulu 17, Aporte, Alfa Papa Oscar, Romeo Tango, UPA Whisky 13, Forte, Fox, Oscar, Romeo, Tango, Índia. Essa CHG vai ter que ser feita até essa rota após se adequando a rota para o destino, após Forte, já na FI Brasília. A frequência do Guinness aberta agora, 121.1, aguardando o instante. Gente, o caso aqui do passarelo que vai para a Vitória da Conquista não entra em nenhum dos casos, como é que nós vamos ficar? Então, não foi passado ainda pra gente, tem que aguardar a coordenação, informação do Recife. Tanto pra Vitória da Conquista quanto pra Barreiras, não foi passada a informação pra gente. Gente, a nossa decolagem era 1639. Tô ciente. Solo TAM 3805, pushback, funamento. TAM 3805, desconsidera a autorização de geramento paga. Vai ter que ser feita uma CHG com a rota que foi paga para o senhor, tanto para o senhor quanto o Xanam 6315, e após Forte terá que ser feita uma rota até Guarulhos, já na FI Brasília. Confirme a informação para o Xanam 6315? 6315 TAM 3805, enquanto zero autorização. A rota será atualmente paga, porém será junto da companhia, terá que fazer o CHG modificando a rota para essa rota e buscando a rota adequada de Forte até o destino. Tá, o paciente vai entrar em contato com a companhia, faz 22 minutos que a gente fez essa cópia, poderia ter sido informado um pouquinho antes, né? É, infelizmente, foi como foi feita com ruído, sem conseguir telefonar quando quer para Recife, tá dificuldade gigante ainda para conseguir contato com ele. Correu o Xanam 6314. O Xanam 6314, ingresso, portão 05, tem Juliette. Salvador. Para o táxi. O Gol no 84, confirmou bem? 85, por favor. Ok, após a viagem, vai partir no 05, táxi via Índia, ponto de espera todos, 895, Negalão 02, Gol no 884. Após a nave do Xanam, ingressa, chama no ponto de espera, 1295, Gol no 884. Desconsidera a instrução de 121.1, desconsidera, mantém a frequência do solo para autorização. Salvador, Xanam 6213, São Brasília 3820. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu, boa tarde pra você. Aguarda. O passarelo 2230 tá pronto, cópia. Pra chegar. 180, Vitória na Conquista. Rota conforme o plano, Alefa, Obdude, Vitória da Conquista. Decola 10, curva à direita, saída Arbob, após direto Alefa. Controle 119, decimal 35, aciona 5141. Vitória da Conquista, 180, subida Alefa, Obdude, após prossegue pela Arbob, 119-35, 5141, passaria 2230. 2230, reporta no push. Maravilha, só no push. A aeronave chamou, confirmando para Campinas, afirma Upper Zulu no 7, aporte Alfa Papa Oscar Romeo Tango, Upper Whisky 1-3, Fox Oscar Romeo Tango Índia, após adequa a rota para o destino. 075, decola da El Oral, cruzando 3.000 pés. Boa, sobe 140 na escuta, 9075. O que eu vou ficar? Patrão Limeão 42, poderia voar Aracaju? Sendo 42, aguarda. 42. O controle igual 9075, a hora que puder, pode solicitar a voar na proa de Ilhéus. Negativo, Ilhéus, mantenha a saída 9075. É, te aguardar. Poderia mandar o CHG com essa rota que foi informada e após forte com a rota até o destino. Salvador, tá 3093. As aeronaves, acho que o solo aguarde, vai ser a paga no momento. Autorização para o trip 5447 após o trip 5241, que já podem ser autorizados segundo rota. A restante aguarda. 5447, pronto, cópia. 5241, pronto, cópia. 200, vitória da conquista autorizada. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbó, Elefa, após direto. Corrigindo, saída Arbó, após direto, vitória da conquista. Controle 119, decimal 35, aciona 5433. Confia a posição. O trip 5447 está na escuta, tá copo? Ok. As outras aeronaves confiam, pessoal? É o SAN 3193, você poderia confirmar? A gente vai ficar fazendo CHG para Ilhéus, Segura e o resto? Afirma. E após o Fagel, vai ter que adequar a rota até o destino. Você pode fazer a gentileza e passar a informação completa para a gente pedir pro Dog, por favor? Afirmo. A rota será direto Ilhéus, após seguro, prossegue Upper November 857 até Tagel. E depois o resto até o Rio, tá bom, obrigado. Doro, Xanair 6321, autorização Brasília 380. Livre de coordenação local, Mike, já deixou meu. Zero, curva direita, saída Arbó, Elefa. Controle 119, decimal 35, aciona 5447. 685, alterna 13365, 6142. 2085, 3365, 6142. Obrigado. O Xanair 6321 está correto, reporte quanto puxa. Uma informação adicional para as aeronaves no solo. O espaçamento das aeronaves para cada setor, ou via Upper Zulu 7 ou terminal, é de 10 em 10 minutos para a aeronave do mesmo setor, ok? 6321, Salvador, então 3805, falo que já foi feita a CHG conforme informado. Se autorizado, pushback funcionamento aqui no 4 enquanto aguarda a validação. Confirma onde foi feito o CHG? Se foi aqui em Salvador, na Celeste Salvador? Afirmativo, vai feito o CHG conforme foi copiado há 30 minutos atrás. Ok, isso aí só tem que confirmar junto a S, junto ao central de plano de voo para esses centros possuem, aguardando, ok? Tá 3805. Quando possível é que tá pronto no 4, tá? Salve, funcionamento 2230 para o pushback de acionamento. Confirma a nova pronto push. Passarei o 2230. A livre puxa contra o táxi, passarei o 2230. 2230. O trip 5241 na escuta do sol. Atlântico, quase 47 Atlântico de Sol. Da companhia, da Trip, que tinha chamado para Barreiras há bastante tempo atrás e não está mais na escuta. Se conseguir contato com a companhia informando que para Barreiras já está livre a autorização. 447. Bota por 4, senhor. Olhe, Salvador, boa tarde. Voo 1884, decolado, cruza 3000. Sobe 230, saída pouco, 184.